tem um plano a cada criatura, e aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá Deus mandar ir.